adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura sua onda. Participa, não critique e começa a cantar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura sua onda. Participa, não critique e começa a cantar. É assim que é assim que tem que ser. Firma o pagode até o amanhecer. É assim que é assim que tem que ser. Segunda a segunda, samba pra valer. A batucada te pegou, meu amor. Viva na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra alegrar. O samba não pode parar. A batucada te pegou, meu amor. Viva na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra alegrar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura sua onda. Participa, não critique e começa a cantar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Se você me ama, segura sua onda. Participa, não critique e começa a cantar. É assim que é assim que tem que ser. Firma o pagode até o amanhecer. É assim que é assim que tem que ser. Segunda a segunda, samba pra valer. A batucada te pegou, meu amor. Firma na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra alegrar. O samba não pode parar. A batucada te pegou, meu amor. Firma na palma da mão. É o seguinte, a hora é essa. Todo mundo juntinho na palma da mão. Chega mais. A batucada te pegou. Sou moleque e começa a tocar. Toque esse pandeiro aí. Eu quero ver o povo balançar. A batucada te pegou. Sou moleque e começa a tocar. Toque esse tantã aí. Eu quero ver o povo balançar. A batucada te pegou. Por favor, canta com o coração pra alegrar. O samba não pode parar. A batucada te pegou, meu amor. Rima na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra alegrar. O samba não pode parar. Não te falei, mulher? Aqui é só pagode. Vem juntinho com a gente. É, chega mais Taquinho, Lamizinho, Cássio Leandro, Marquinho e Alan também. É,